noite, Portugal conquistou 4 medalhas nos Europeus de Atletismo deste ano. Em Barcelona, o último metal conseguido foi hoje, ao final da tarde, derradeiro dia da competição, por Sara Moreira, nos 5 mil metros. A campeã mundial universitária terminou com um tempo de 14 minutos 54 segundos e 71 centésimos, um novo recorde pessoal. Foi apenas ultrapassada por duas turcas, entre aspas, Alemito Bekele, nova campeã e nova recordista dos campeonatos, e Elvan Abegelese, que foi segunda. Jéssica Augusto liderou o quarteto da frente durante algum tempo, mas cedeu nas últimas centenas de metros, terminou no quarto lugar. Esta foi assim a quarta medalha para a comitiva lusa, depois da estreia, terceiro lugar de João Vieira nos 20 km de marcha. Na quarta-feira, precisamente Jéssica Augusto recuperava para o meio fundo um pouco do brilho de outros tempos. Conquistou o bronze na final dos 10 mil metros. A Beganessa foi a vencedora, seguida pela russa Inga Abitova. Dulce Félix foi nona, Sara Moreira desistiu, já a pensar nos 5 mil metros de hoje, onde conquistou a tal medalha de bronze. Nai Gomes conseguiu o melhor resultado para Portugal, mas foi ao mesmo tempo quem teve a prestação mais amarga. A saltadora foi segunda no comprimento, mas com o mesmo registro da letã Radevica, que conquistou o ouro. Ambas chegaram aos 6 metros e 92 centímetros, mas Radevica levou melhor no desempate, graças à sua segunda melhor marca, 6 metros e 87, contra os 6,68 de Naide. Contas feitas, no medalheiro Portugal terminou com uma de prata e 3 de bronze, numa lista comandada pela Rússia, como seria de esperar. A seleção de leste conseguiu 10 medalhas de ouro, 24 no total, à frente de uma sensação chamada França, 8 títulos. A Grã-Bretanha foi terceira, com 6 metais de ouro. Noutros resultados de destaque entre os portugueses, nos 100 metros livres, Francis Obikuelo foi quarto classificado, com o mesmo tempo do segundo, o britânico Marc-Louis Francis, do terceiro, o francês Mathieu Bandjok, e do quinto, o também britânico Dwayne Chambers. Na quarta-feira, todos registaram 10 segundos e 18 centésimos, foi claro uma final empolgante, e que obrigou a organização a recorrer com maior rigor ao photo finish. A corrida deveria ainda ser marcada pela vitória de Christophe Lemaitre com 10 segundos e 11 centésimos. O jovem francês acabou por ser uma das figuras da competição que terminou hoje, ao conquistar 3 títulos, 100 e 200 metros livres, e a estafeta 4x100, juntamente com os seus compatriotas. Triplo salto, setor feminino, Patrícia Mamona conquistou o 8º lugar. Mamona fez o seu melhor ensaio logo a abrir, com uma marca de 14 metros e 7 centímetros, isto no dia de ontem. Também ontem, sábado, Marisa Barros terminou em 8º lugar na maratona, com um tempo de 2 horas 35 minutos e 43 segundos. Ana Dias foi 18ª. Já hoje, na maratona masculina, o melhor atleta português foi Luís Feiteira, terminou com 2 horas 20 minutos e 28 segundos no 10º posto. Agora o futebol, o Sporting de Braga estreou-se na Liga dos Campeões com o pé direito. Na quarta-feira, a equipa portuguesa bateu em casa por 3-0 os escoceses do Celtic na primeira mão da terceira pré-eliminatória da prova. Alain abriu o marcador de penalti aos 26 minutos. O reforço Anderson ampliou já na segunda parte aos 76, um canto na direita de Mateus, e o nigeriano marcou de pé esquerdo na sua estreia oficial. Mateus fez o terceiro já nos últimos minutos de jogo, num livre de muito longe, marcado por um avançado brasileiro. Um resultado que deixa os minhotos muito perto do play-off de acesso à fase grupos. Agora a eliminatória decide-se na Escócia. Na primeira mão da pré-eliminatória da Liga Europa, o Sporting ganhou o Nordersland por 1-0. Na quinta-feira, os Leões tiveram muitas oportunidades de golo, mas só Vukcevic conseguiu encontrar a baliza da equipa dinamarquesa. Aos 24 minutos, o Montenegrino marcou o único golo da partida a passe de Maniche e deu assim vantagem para o jogo em Alvalade. Também na quinta-feira, o Marítimo protagonizou a maior goleada europeia da semana. Despachou o Bangor City do País de Gales por 8-2. No Estádio Nacional, a vitória convincente colocou o conjunto madeirense praticamente apurado para a próxima fase da prova. Vamos aos golos. 1-0 por Tchou aos 33 minutos. 5 minutos depois, 2-0 por Danilo. E ao intervalo era esse o resultado, 2-0. Depois veio a segunda parte.